Chegou a hora de você conferir as 15 músicas mais executadas da semana. As campeãs da semana. As canções mais pedidas da programação. Aumente o volume. Está no ar. As campeãs da semana. No ar, a edição das campeãs da semana. Por aqui, Diego Soares. Um grande abraço. Um ótimo final de semana para você em sintonia aqui com a sua rádio favorita. E a gente começa a edição com o som de Lady Gaga. Aplausos. 15ª de hoje. As campeãs da semana. Música 15. I stand here waiting for you to bang the gong. To crash the critics saying, is it right or is it wrong? If only fame hidden I'd be, baby, could I bear? Being away from you, I found the link, put it in here. I live for the applause, applause, applause. Just like to read. Música 14. Que gotinha linda, olha que doçura. Ela é por excesso de gostosura. Ai, ai, ai, meu Deus, ai, meu coração. Que fofinha, delícia, que pressão. Ninguém segura, é fio-fio pra lá, é fio-fio pra cá. Ela tem o charme de invejar. Fofinha, delícia, que tentação. Nossa, que sorriso, eu perco o chão. Esse estilo da mais é o que me atrai. Poderosa, gostosa, mas que demais. Ainda por cima é moça. Essa bicicleta ninguém pedalou. Dá tudo errado sempre que ela vai fazer amor.

domesticate you, but you're an animal. Baby, it's in your nature. Just let me liberate you. You don't need no pills. That man is not your maker, and that's why I'm a make a good girl. You bet that ass too. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I had a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. And I'm 100 years not there with a pull up on side, let you pat me back. Nothing like your leg, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch, hand wait for you to salute and chew dead pimp. Not many women can refute dead pimp. And I'm a nice guy, but don't get like a cute dead pimp. Shake it up. Get up. Do it like it hurt. Like it hurt. What you don't like work. Hey, yeah, hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending. Cause now you're winning. Here's our beginning. I always wanted a good girl. Primeira posição, Robin Thicke com Blurry Lines, fechando a edição das campeãs da semana. Eu, Diego Soares, fico por aqui e a gente se encontra na próxima edição com as 15 mais tocadas aqui da programação da sua rádio favorita. Desde já eu lembro, você participa durante toda a semana ligando pra cá, também entrando em nosso portal, enviando seu pedido online ou através de SMS. Eu deixo você um grande abraço, grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Você acabou de ouvir. Você acabou de ouvir. As campeãs da semana. De volta na próxima semana.